aeródromo de pouso, a gente encaixa a retaguarda. Afirmativo, senhor. O 83 decolado aos 28, chama o controle em 119.35, bom voo. 0935, 983, bom dia. 37. Abo, eleva. Foro 93, contato radar da colagem, suba aqui, mantém o nível 360, sai da árvore, transmissão alerta. 360, Abo, eleva, 93. Pelo baixão travado, tá 389. Afirmativo, tá 3896, traço avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 140 graus com 07 nós. 140 com 07, livre Ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém cabeceira no zero, toma 3, 7. O Mike Fox FR alonga a perna do vento, aguardando para girar a base. Alongando, senhor. Posso fazer o prossiga? Afirmativo, se encontra no HDR MA e o destino que eu não copiei? Arioca Zulu. Nove meia no solo 32, 121.9 agora. 319. Bono 397, o vento 150 graus com 0612 é nóis, sem livre decolagem, pista 10. Livre decolagem, bono 397. O mais forte só que é a intenção é pousar 17 ou 10? E a remédio, senhor? Ok, na 1-0. Então prossegue final do 1-0, está um pouco distante. Prossegue para final do 1-0, Mike Fox Trot Sierra, reporte na final baixado e travado. Fox Trot Sierra. O Atlético Rio, estamos processando seu plano e verificando junto da TLS, por gentileza, aguarde. Apenas sobre o voo, vai pousar e retorna para o longa da RMA. O seu controle chame Recife 1288 alternando 260. Raposo Zulu November, desça para 1.500 pés, altímetro 1.016. Afirmativo, só confirme se a posição Obdude faz parte da sua rota. Obdude, afirmativo, está autorizado em continuação a ela da presente. Ok, então está autorizado essa posição a partir de agora, agora 93. 93, quem está presente com Obdude? Aguardando apenas, temos um bandeirante prosseguindo do setor noroeste, ok? Autorizado Ilhéus, o nível 1.60, plano Yankee, decolagem da pista 1.0, após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda e após Leda direto Ilhéus, o controle 1.19.35, aciona 5.064. Será o 0.1.10 e assim que autorizado sairá com a proa da Estrada do Coco. Seu nível de voo 340. 340-93. Para planear. Confirme o transponder? 5064. Correto, remoto 14, chama pronto, 5595. 5. Chame Recife agora em 1288, alterna 1260. Vai chamar Recife em 1288, alterna 1260. Medida pista no 0, vento 140 graus com 07 nós. Fox SA. Afirmativo, hotel Oscar Zulu, 0110 no transponde, prossegue na estrada do Coco, aguardando transferência. Zulu. Zulu, agiliza, se dá presente, já toma a prova do pedágio? Já tá com a prova do pedágio. Afirmativo, então. Só informando até o seu Zulu, temos um bandeirante realizando toque arremetida na 110 e está mantendo a altitude de 1.000 pés, ok? Reporte visual com tráfego. Ok, quem é que está na frente ao tráfego, Zulu? Max Foxtrot Sierra, Tucanha MT os 37, sobe para 1.000 pés e mantém a perna do vento da pista no zero. Informa o tráfego, helicóptero 500 pés, Jet Ranger, decolou do setor norte e está mantendo o setor norte aqui do campo, Lauro de Freitas, sobrevivendo na Estrada do Coco, comprou a do pedágio, ok? Reporte visual com um helicóptero. Foxtrot Sierra, está certo. Está visual com o bandeirante formado. Afirmativo, o hotel Suzuru mantendo separação visual, reporte na vertical do pedágio. Cruzou 130, chame Recife agora, 13, corrigindo, 125, 1 apenas, 13, 325. Passa o centro de Recife, 251, Montana, 133, 25, com 1397, obrigado. Ok, ok. Delta Zulu. Delta Zulu é o controle, Salvador. Foi, Delta Zulu. Afirmativo, dá presente, transfere o controle 119.35. Zulu, mantenha-se em condições visuais, 500 pés na minha escuta permanente, informe final para pouso. Recente na minha escuta permanente, informe para o retorno ao Salvador, contrato Zulu. Eco Zulu November. Digo mais que está o trato, em livre está permitida a pista 17, o vento no 60 graus com 08 nós. Se vai remete no ar e solicita depois um procedimento. Afirmativo, o ILS? Afirmativo. Gente, a resposta inicia na remeteira no ar. Obrigado. E gente, será coordenado o pouso na 35, então. Siga Guardião 05. Guardião 05, mantém-se em condições visuais, 500 pés, altímetro em Salvador no 06, voo direto rotatória, 500 pés, informe a 15 milhas de Salvador, acione 0105, posição normal. Afirmativo, remeteu no ar uns 43 aproximadamente, mantenha procedendo para 2.000 pés e chama o controle em 119.35, já coordenado o procedimento. Mike Foster Sierra. Gente, muito obrigado e até daqui a pouco. Até. Informe a 10 milhas de Salvador, Guardião 05. Mike Foxtrot Serra. Mike Foxtrot Serra, suba para 2 mil pés, ajustado 1016, aguardando vetoração à esquerda para o LS X-Ray Down 0. Foxtrot Serra. Galo 40, bom dia, Salvador Recife, nível 350, pronto, Parker. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58. Decolagem da pista 1-0, após decolagem, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aru, frequência do controle 119.35, aciona 5072. Terra, curva esquerda para 300, limite 15 milhas da falsificada de Salvador. Esquerda 300, limitado 15 milhas, Foxtrot CA. Autorizado, chama táxi, acionei 1140. 118, decimal, meia dúzia. 2690. Cruzeiro novembro, altímetro no zero no meio, vento 150 graus com 09 nós, reporte na final da 35, baixado e travado. É o Oscar Zulu. VIP 5595 autorizado na remota, chama pronto para o táxi. Azul é o controle? Azul, não escuto? Somente para cheque rádio, tinha perdido o contato radar com o seu tráfego. Mike Fox Trotter Serra, para informação, você vai cruzar com um helicóptero no sentido contrário, mantendo 500 pés, sem interferir com seu tráfego, um esquilo da Polícia Militar da Bahia. Aceite, Fox Trotter Serra. Papai Romeu, Mike Alpha X-Ray, bom dia, sem identificação, Deus se mantém o nível de voo 050, chegada a Mari. Quantas milhas? 2 milhas. Ok, copiado, está livre. Após, informe na proa de Itap. É, após de Itap. Controle Salvador Guardião 05 a 8 mil, a 7 mil de Salvador, desloca. Guardião 05, ciente, confirmando que está mantendo 500 pés. Contrário, mantendo 2 mil pés, sem interferir com o seu tráfego. Já que está visual com o campo, chame a torre de controle em 118, decimal, meia dúzia. 118, meia dúzia, 4, número 3. Salvador, Guardião 05. Guardião 05, bom dia, o altímetro no 0 no meia, prossegue para... Gré? Afirmo. Esquerda 265, Mike Fox Trotter. Mercury 1006, o vento 150 graus com 099. Reporte para final do Pátio do Graia. Reportar para final, Pátio do Graia, Guardião 05. Afirmativo, reporte pista livre. Para o táxi do trip 5595, está com 72 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alternado Porto Seguro. O procedimento de instrumento, qual a intenção? O pouso final, senhor. Pouso final, copiado. Com o número 2, no ponto de espera, torre 118 decimal 6, o ajuste no 096, 5595 da 30. 5595 visual com helicóptero, reporte no solo controlado do pátio do Graia. Vai passar no solo, guardião 05. Logo prossiga. Chamé 63-61140, corrigindo, estamos com 68 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Natal. Esquerda 2-1-0, Foxtrot A. 1-8 decimal 6, o ajuste no 096, tem um bom voo. Resultado meio 16, direita Índia, ponto espera 26 a torre, o Chamé 63. É 1-4-0, obrigado. Prossiga! Afirmativo 05, considera o 51 no seu solo, frequência livre no corte, até a próxima. Esquerda pro 140 para interceptar o localizador, a coisa estabilizando. Reportagem estabilizado, Fox Trot A. Charlie Oscar Tango, ao controle, prossiga. 8 mais. Muito bom dia, trip 5595, após a hora 2 da TAM, a linha mantém Capoeira 10. Corrigindo, da Avianca. Obrigado. Projeto 5728, passando a identificação, desse mantém ao 050, chegada a mar. Prisório TAP, web 5728. Estabilizado, Mike Fox TA. Mike Fox TA, complete aproximação e pouso 90 com a torre em 1862. Gente, muito obrigado pela colaboração, senhor. Mike Alpha X-Ray, desce para 12.000 pés. Altímetro 10 no meio, livre LS, XR para 10, informe estabilizado no localizador. 2.000 pés na 096, autorizado X-Ray, reporta estabilizado, tá? O Mike Alpha X-Ray. Trimbi da Trip, assumindo a posição, cabeceira no zero para também decolagem. Quanto à aproximação, aguardando a autorização de pouso, já embaixo travado? Acima, sim. Gente, aguardando apenas a pista livre, Mike Fox Hotel. Fox Hotel. Foi uniforme, Charlie Oscar Tango controle. Alfa X-Ray. Prossiga, Mike Alfa X-Ray. Poderia fazer uma chamada para o controle, tráfego Papai Uniforme Charlie Oscar Tango? Papai Uniforme Charlie Oscar Tango, copia Papai Romeo Mike Alfa X-Ray. O 40 da Oceanera, o 54 decola, 109.35 é o controle, bom voo. 19.35 o controle agora, o Chanel 61 no 40. Obrigado, até mais. Boa. A área que se aproxima, a quantas milhas? O Mike Alpha 3. O Charlie Oscar Tango, o controle está perguntando a altitude que o senhor está mantendo, a área que vai aproximar para Salvador, quantas milhas de Salvador e seu estimado. Controle Charlie Oscar Tango, a 1000 pés, tá na área do canal de Itaparica, entre o Itaparica e o continente, que seja o litoral, tá 20 minutos fora. Recente copiado Mike Alpha X-Ray, informe para informar no através de Veracruz, após vai ingressar nos corredores Veracruz e Interlagos. Peço para que acione o transponder posição normal 0222. Charlie Oscar Tango é informado através de Veracruz, quando vai ingressar no corredor Veracruz e após o corredor Interlagos e acionar normal 0222. Controle de Salvador, Chané 6140, decola na sua escuta. Chané 6140, contato radar decolagem, suba e mantenha o 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, Chané 6140. 35, bom voo. Muito obrigado. Vivo normal 0222 e reportante entrou no corredor Veracruz. Controle o Charlie Oscar Tango da GMP aí. Acionou 0222. Fiquei copiado, grato pela ponte. Informe no localizador Mike Alpha X-Ray. Tomará. Amanhã, bom posto. Controle de Salvador, boa tarde, é o Trip 5595. Trip 5595, contato radar de decolagem, suba e mantenha 160 após 2000 Leda. 160, 2000 Leda, obrigado. Significação desse mantém o 060, está autorizado a chegar na área. Alô, Mike Fox Serra. Mike Fox Serra, bom dia, ingresse na Alfa e reporte para ingresso na 3 Juliette. 260, identifique, desça para o 060, chegar na área. TAP, Bono 260. O Oscar Tango agora recebe o controle? Ativo, o Jetan Zulu já está pronto para o táxi? Reporta então no ponto para o táxi Papá. E aí, se eu, por acaso, efetuou algum contato rádio com aquele controle?